cada vez que vi você chegar, me fazer sorrir e me deixar. Decidido, eu disse nunca mais. Mas novamente estúpido provei desse doce amargo quando eu sei cada volta sua o que me faz. Fui todo meu orgulho em sua mão deslizar, se espatifar no chão. Vi o meu amor tratado assim. Mas basta agora o que você me fez. Acabe com essa droga de uma vez. Não volte nunca mais pra mim. Mais uma vez aqui, olhando as cicatrizes desse amor, eu vou ficar aqui e sei que vou chorar a mesma dor. Você voltar, eu pensei que fosse pra ficar. E mais uma vez falei que sim. Mas já depois de tanta solidão, do fundo do meu coração, não volte nunca mais pra mim. Mais uma vez aqui, olhando as cicatrizes desse amor, eu vou ficar aqui e sei que vou chorar a mesma. Perguntar se ainda é seu todo meu amor, eu sei que eu certamente vou dizer que sim. Mas já depois de tanta solidão, do fundo do meu coração, não volte nunca mais pra mim. Do fundo do meu coração, não volte nunca mais pra mim. Não volte nunca mais pra mim. Nunca mais pra mim.